raio de amor é esse. Que me pegou sem prévio aviso, sem dinheiro e sem filtro solar, sem os meus óculos escuros. Que raio de amor é esse? Ultravioleta vindo em contramão colidiu com meu planeta. Que raio de amor xereta. Amorzinho penetra, amorzinho bicão, diz quem te convidou pra festa da solidão. Caiu de paraquedas de nenhum avião, diz quem te convidou pra festa. De amor é esse, ultravioleta vindo em contramão colidiu com meu planeta. Ai, que raio de amor xereta. Amorzinho penetra, amorzinho bicão, diz quem te convidou pra festa da solidão. Caiu de paraquedas de nenhum avião, diz quem te convidou pra festa. Diz pra festa, pra festa.